sinais do arrebatamento. Tá escrito na Bíblia o que estamos vivendo. O que Cristo falou é evidente na terra, é notório no céu, é visível no mar. Ouça os rumores de guerras, homens se matando, destruição em massa, corpos em pedaços. São jogados ao chão, descartados como um papel. Igreja que não tem a presença ardente do Espírito, a oração já perdeu seu lugar a um gemido. É o Espírito Santo que está entristecido. Tempo de santificação, perdão, de reconciliação. Não abre e fecha de olhos, a igreja subirá. Desperta enquanto é tempo, é já a última hora. Desperta, te prepara, a hora é agora. Jesus já vem, Jesus já vem buscar seus escolhidos. Quando a igreja for arrebatada, homens correrão de uma parte para outra em total desespero, gritando e dizendo: sumiu na terra um povo diferente, sumiu um povo que se chamava crente, sumiu o povo que falava a verdade, que protestava contra a iniquidade. Vida, e no meio da praça está a árvore da vida, e as folhas da árvore servem pra nossa saúde, onde não há doença, nem tribulação, nem dor. Lá é amor verdadeiro, é amor sem fingimento. Nós seremos herdeiros da glória além do tormento. Numa harmonia gloriosa, livres da falsidade e opressão do que o tentar.